Capítulo 15. O sexto planeta era 10 vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia livros enormes. Bravo! Eis um explorador! Exclamou ele, logo que viu o príncipezinho. O príncipezinho assentou-se na mesa, ofegante, já viajara tanto. De onde vens? Perguntou-lhe o velho. Que livro é esse? Perguntou-lhe o príncipezinho. Que faz o senhor aqui? Sou geógrafo, respondeu o velho. Que é um geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um sábio que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. É bem interessante, disse o príncipezinho. Eis afinal uma verdadeira profissão. E lançou um olhar em torno de si, no planeta do geógrafo. Nunca havia visto planeta tão majestoso. O seu planeta é muito bonito. Haverá oceanos nele? Como hei de saber? Disse o geógrafo. Ah! O príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Como hei de saber? Disse o geógrafo. E cidades? E rios? E desertos? Como hei de saber? Disse o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo. É claro, disse o geógrafo. Mas não sou explorador. Há uma falta absoluta de exploradores. Não é o geógrafo que vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para estar passeando. Não deixa um instante a escrivaninha, mas recebe os exploradores, interroga-os, anota as suas lembranças. E se as lembranças de alguns lhe parecem interessantes, o geógrafo estabelece um inquérito sobre a moralidade do explorador. Por quê? Porque um explorador que mentisse produziria catástrofes nos livros de geografia, como o explorador que bebesse demais. Por quê? Perguntou o príncipezinho. Porque os bêbados vêm dobrado. Então o geógrafo anotaria 2 montanhas, onde há uma só. Conheço alguém, disse o príncipezinho, que seria um mau explorador. É possível. Pois bem, quando a moralidade do explorador parece boa, faça uma investigação sobre a sua descoberta. Vai se ver? Não, seria muito complicado, mas exige-se do explorador que ele forneça provas. Tratando-se, por exemplo, de uma grande montanha, ele trará grandes pedras. O geógrafo, de súbito, se entusiasmou. Mas tu vens de longe. Tu és explorador. Tu me vais descrever o teu planeta. E o geógrafo, tendo aberto seu caderno, apontou seu lápis. Anotam-se primeiro a lápis as narrações dos exploradores. Espera-se, para cobrir a tinta, que o explorador tenha fornecido provas. Então, interrogou o geógrafo. Oh, onde eu moro, disse o príncipezinho, não é interessante. É muito pequeno. Eu tenho 3 vulcões, 2 vulcões em atividade e 1 vulcão extinto. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe, repetiu o geógrafo. Tenho também uma flor. Mas nós não anotamos as flores, disse o geógrafo. Por que não? É o mais bonito. Porque as flores são efêmeras, que quer dizer efêmera? As geografias, disse o geógrafo, são os livros de mais valor. Nunca ficam fora de moda. É muito raro que um monte troque de lugar. É muito raro um oceano esvaziar-se. Nós escrevemos coisas eternas. Mas os vulcões extintos podem se reanimar, interrompeu o principezinho. Que quer dizer efêmera? Que os vulcões estejam extintos ou não, isso dá no mesmo para nós, disse o geógrafo. O que nos interessa é a montanha. Ela não muda. Mas que quer dizer efêmera? Repetiu o principezinho, que nunca, na sua vida, renunciara a uma pergunta que tivesse feito. Quer dizer ameaçada de próxima desaparição. Minha flor estará ameaçada de próxima desaparição? Sem dúvida. Minha flor é efêmera, disse o principezinho, e não tem mais de 4 espinhos para defender-se do mundo, e eu a deixei sozinha. Foi seu primeiro movimento de remorso, mas retomou coragem. Que me aconselhas a visitar? Perguntou ele. O planeta Terra, respondeu-lhe o geógrafo, goza de grande reputação. E o principezinho se foi, pensando na flor.